fim dessa canção do fundo do meu coração. Tudo começou através de uma grande amizade. Nasceu um amor tão perfeito, espero que seja pra eternidade. Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida, por ter concedido a oportunidade de ter mais alegria. Tudo ficou tão diferente depois que eu comecei a te amar. Minha vida mudou de uma forma na qual eu não consigo explicar. Talvez seja o sintoma de um coração apaixonado que bate mais forte só de sentir o gosto dos seus lábios. Linda, perfeita, com um sorriso encantador. O presente mais belo que eu já recebi das mãos do nosso Senhor. A minha inspiração vem da perfeição da sua beleza, que me deixa anestesiado e paralisado de tanta riqueza. Eu quero a chave do seu coração somente para mim. Eu quero viver essa história de amor do princípio ao fim. Você é a flor mais bela do jardim do paraíso. É você que me deixa feliz, você é a força que eu mais preciso. Eu nunca imaginei que fosse desse jeito. De uma amizade nasce um amor perfeito. Eu nunca imaginei que seria assim. Espero que nosso amor nunca tenha fim. Eu nunca imaginei que fosse desse jeito. De uma amizade nasce um amor perfeito. Eu nunca imaginei que seria assim. Espero que nosso amor nunca tenha fim. O amor que eu sinto por ti é maior do que as barreiras. Ultrapassa o limite que há entre a gente, chega às estrelas. Meu anjo, minha flor, meu amor, minha razão do meu viver. Eu pinto o céu de outra cor se você me pedir para agradar você. Rostinho angelical com forte poder de sedução. Hipnotizou minha alma e tomou de assalto meu coração. Sem pedir permissão, chegou e entrou na minha vida. Hoje eu acordo e durmo pensando em você todos os dias. Meu bem, eu te amo, eu te quero, é meu bem, eu te desejo. Ainda me lembro daquele momento do nosso primeiro beijo. Momento especial que ficou guardado de recordação. Momento especial que relembra o princípio da nossa paixão. Eu nunca imaginei que fosse desse jeito. De uma amizade nasce um amor perfeito. Eu nunca imaginei que seria assim. Espero que nosso amor nunca tenha fim. Eu nunca imaginei que fosse desse jeito. De uma amizade nasce um amor perfeito. Eu nunca imaginei que seria assim. Espero que nosso amor nunca tenha fim.